Fala. Alô. Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos escutam. O disco do dia de hoje vem com Mombasa e seu álbum Pretinhosidade. Sim, você sabe de mim, quando eu não tô afim, quando eu só quero brincar, não... Pretinhosidade é a faixa título e é uma composição de Mombasa com Martinália. Nesta faixa temos a participação de Alfredo Galhões nos arranjos e nos teclados. Lavar toda a roupa suja e mergulhar de cabeça nos armários da ilusão. Riscos vêm à tona, eu pareço um otário com você que é uma pedra em meu caminho. Minha pedra preciosa, minha preciosidade, minha preciosa idade, minha presa. Minha fé silenciosa, meu atalho, meu destino, minha pretinhosidade, minha festa. Chega de Mombasa e Martinália é uma das faixas que se destacam desse disco Pretinhosidade. Essa música tem também um clipe que vale a pena ser visto. Não, não te quero mais. Agora eu que decido aonde vou. Não, não, não suporto mais. Prefiro andar sozinho como sou. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim. Dizer pra mim que eu gosto mais de mim, que eu sou assim, que não tem jeito. Amor incerto, pesticida, não quero mais. Seus falsos beijos, inseticidas, não quero mais. Pra entrar na minha vida, você vai ter que mudar da minha casa. Atitude chega, ainda mais agora que eu vou viajar pra me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo. Chega. Quadro Negro, mais uma composição de Mombasa. A minha voz já foi costureira, a minha pisa foi rendeira, a minha mãe trabalha na feira, a minha filha é maneira de dizer que tá sinistro, geral sabe disso. Quem dominou mulher mandou, não manda mais. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra costura. Ficou pra trás, sem perder ternura. O quadro está com outra pintura. Eu cheguei da Bahia, Araquitolo, do Museu Zagante. Não deixe de tomar no ilê aí, a benção, favor. Mombasa, cantor, compositor, violonista, militante da causa negra. Aguibará, da Mangueira, flor do amanhã. Menino de rua, mais uma composição do Mombasa. Sua cola na mão, ginga no corpo e muita bala na agulha, muito calibre no bolso. Pretinhosidade de Mombasa é o disco do dia de hoje, um relançamento da Biscoito Fino que pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.mombaca.mus.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um disco do dia.